Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz de Jesus esteja com todos. Uma alegria sempre estarmos aqui, porque sabemos que temos o amparo, a assistência espiritual, e é uma oportunidade sempre muito significativa a gente poder participar de uma atividade espiritual. Há momentos da vida que a gente percebe mais intensamente como esses momentos são importantes. Vem aquela lembrança doce, suave, do que representa uma reunião espírita, que é um momento de comunhão, uma comunhão espiritual, porque nós, graças a Deus, já vencemos muitos dos simbologismos, muito das práticas exteriores, e graças a Deus nós conseguimos entender que a comunhão com Jesus é através do pensamento, é através dos sentimentos que nós vamos produzindo. Jesus viveu numa época em que ele lidou com muitos símbolos, com pessoas que tinham grandes necessidades de rituais, de práticas exteriores, e por isso que Jesus fez uma série de concessões para aquelas pessoas no seu tempo. Mas com o tempo ele sabia que com o progresso, com a evolução da humanidade, nós nos libertaríamos das práticas exteriores. Por isso que na casa espírita nós não temos rituais, nós não temos nada que não possa ser explicado com base na ciência espírita. O passe em si, por exemplo, não é uma prática misteriosa, mágica. É uma transfusão de fluidos do mundo espiritual e do próprio médium para aquele que recebe. A nossa reunião, ela tem um caráter instrutivo, mas ao mesmo tempo de unir o nosso pensamento, de afinar as nossas emoções com esse padrão de vida superior que os espíritos superiores nos trazem. Então, por isso que a atividade espírita, ela é sempre muito simples, ela é sempre muito tranquila, e tudo que nós fazemos tem que ser muito bem explicado, né, Dona Neidinha? Tem que estar sempre bem colocado, porque a vida, ela pede uma objetividade, ela pede uma simplicidade, que é onde nós encontramos os grandes significados, é onde nós encontramos a grande e maravilhosa razão da vida, é na simplicidade sempre. Quando nós começamos a devassar a natureza, a estrutura dela, nós percebemos que progressivamente nós vamos cada vez para unidades mais e mais simples, até que chegamos em algo que é tão difícil de conceituar. Então nós vamos percebendo que na simplicidade nós encontramos a grandeza. E o nosso tema dessa manhã, o poder das palavras, normalmente suscita, traz para as pessoas a ideia de falar de um poder muito misterioso que as palavras possam ter, um poder mágico, algo capaz de determinar acontecimentos. E muitas pessoas até hoje acreditam que certas palavras são capazes, de, simplesmente por serem pronunciadas, de criar algo especial. Mas o que realmente as palavras são capazes de influenciar? O que realmente as palavras são capazes de determinar em nossas vidas? É o que nós vamos abordar de forma rápida nesta manhã, e quem desejar depois se aprofundar no tema, pegar algumas ideias para reflexões, temos um livro que recentemente publicamos chamado O Poder das Palavras, onde algumas ideias são aprofundadas, mas nem toda, porque o tema ainda está sob pesquisa. Todos nós ainda podemos avançar muito na compreensão do quanto as palavras são capazes de interferir na vida, o quanto aquilo que nós falamos diariamente é capaz de determinar o nosso futuro. Algo muito imediato que nós podemos perceber desse poder das palavras é em nossas relações. Nós estamos, de uma certa forma, criando para as outras pessoas uma imagem de quem nós somos, a partir do que nós falamos diariamente. Vir e assistir uma pessoa falando sobre o Evangelho, sobre a mensagem espírita, dá uma ideia a respeito dessa pessoa. Conviver com ela, nós passamos a ter uma outra ideia. Quando alguém fala, está de alguma forma revelando aos poucos quem essa pessoa é. E nós vamos criando nas pessoas, a partir do que nós estamos falando, essa imagem que as pessoas nos interpretam. E nós provocamos nas pessoas reações a partir do que falamos. A dona Neidinha nos deu um exemplo muito interessante, que é quando nós brincamos com alguém, chamando-o de louco. Ou, se estamos com raiva dessa pessoa, nós afirmamos: você é louco. há uma diferença nessas formas de comunicação. E a outra pessoa vai reagir de acordo com o que ela entende de ser chamado de louco. E por aí vai. Nós poderíamos dizer que tudo que nós temos recebido das pessoas, em grande parte, é em razão das palavras que nós endereçamos a elas. É porque nós falamos algumas coisas que as pessoas nos retribuem de alguma forma. Somente por isso nós já identificaríamos um poder extraordinário nas palavras. Perceberíamos o quanto elas são capazes de moldar a vida ao nosso redor. E a nossa vida em sociedade, ela está sendo também determinada pelas palavras que nós pronunciamos diariamente, pelas palavras que nós repetimos diariamente. Há algo que é muito comum acontecer de pessoas deliberadamente, intencionalmente, fazerem determinados discursos para levar as pessoas a certos comportamentos, para direcionar as escolhas das massas, das multidões. Durante períodos muito tensos na sociedade, entre os países, há geralmente aqueles que, através da palavra, mobilizam pessoas para que elas reajam de acordo com certas ideologias, de acordo com certos interesses. Temos um exemplo marcante no século passado, que foi o discurso do ódio que o nazismo implantou no povo alemão. O povo alemão passava por graves problemas políticos, econômicos, sociais, vinham de muitas derrotas militares, políticas. Era um povo abalado, era um povo fragilizado. E surge um grupo de pessoas que começam a apontar uma solução. E, como causadores daqueles problemas todos, um dos bodes expiatórios daquele problema todo que o povo alemão vivia, são apontados os judeus, que eram sim os homens, muitas vezes os mais ricos da sociedade, porque muitos eram banqueiros, joalheiros, donos de indústrias, e eles começam a ser sistematicamente apontados como os responsáveis por todos aqueles problemas. Isso é o que caracteriza, então, o discurso do ódio. Você dizer que determinado grupo de pessoas é o culpado por tudo aquilo que está acontecendo com outras pessoas. De tanto que se afirmou, de tanto que se falou, de tanto que divulgou ideias, juntamente com outras, de supremacia, e todo aquele contexto, mobilizou nas pessoas a indiferença ao sofrimento que eles passariam, ou mesmo a conivência com os atos de violência que o povo judeu sofreria. Esse é um dos exemplos que nós podemos checar pela história de como o discurso do ódio funciona. Ele é uma forma de você, através das palavras, movimentar as massas para que elas reajam de uma determinada forma, apoiando determinado segmento, determinado grupo, determinada ideologia. Esse discurso ele continua até hoje, quando nós ouvimos de certas pessoas, certos políticos, de certos líderes, que determinadas pessoas são os culpados pelos problemas que nós trazemos, que eles são os responsáveis pelas dificuldades políticas e sociais. E isso vai alcançando uma proporção que pode predispor as pessoas a agirem de forma violenta, que pode predispor as pessoas a se arregimentarem, a formarem partidos que vão se gladiar. E aqui partidos não é no sentido político apenas, mas no sentido de tomar a defesa de uma ideia. Se nós observarmos bem, nós estamos sendo bombardeados por esse discurso por muitos meios, não só através das conversações que ficam repetindo esse discurso, mas também através das redes sociais, em que se fala sistematicamente que determinados grupos são os problemas, são os causadores dos problemas em várias situações. E muitas vezes, essa forma de manipular a palavra, conduzindo as pessoas a determinadas ideias e procedimentos, não tem apenas interesses aqui terrenos. Há interesses também de espíritos que desejam dominar as pessoas através do medo. E elas disseminam ideias assustadoras através da palavra, para assim poder controlar as pessoas. Todos nós já devemos ter recebido, por alguma rede social, alguma notícia falsa. Alguma notícia mal interpretada, em que se tenta implantar uma ideia nas pessoas. Alguns dias eu recebi aquela famosa de que estaria vindo um navio ou vários com milhares de refugiados sírios. que eles viriam para o Brasil, eles se implantariam aqui, trariam uma série de problemas políticos, sociais, porque junto viriam inúmeros terroristas. Qual era a intenção de lançar uma notícia falsa, quando na verdade não chegou nenhum navio com milhares de pessoas, nem navios? Embora nosso governo esteja recebendo refugiados, não era na proporção como estavam anunciando. E para nós, qual o problema recebermos refugiados? O nosso povo, ele é um caldeirão de povos. Nós sempre recebemos a contribuição de outros povos. Aliás, o que nós temos de bom no nosso país é a soma de tudo que esses povos que já existiam, os que foram trazidos para cá, se colaboraram, se ajudaram. Toda a nossa cultura é fruto disso. Por que ter medo de receber essas pessoas que poderão vir com grandes valores para agregar ao nosso país? Então essas ideias, nós percebemos que elas são muitas vezes lançadas ou de maneira inconsequente. Pessoas motivadas pelo medo acabam semeando essas ideias que criam pavor, que criam nas pessoas reações. E nós sabemos que o medo é a maior vulnerabilidade que nós temos. Porque pelo medo nós ou nos retraímos e nos fechamos e não agimos para o bem e paramos a nossa evolução, ou pelo medo nós contra-atacamos muitas vezes. E nesse contra-ataque nós não fazemos de uma forma correta, adequada, e às vezes acabamos ferindo e trazemos para nós consequências negativas. Então observe que a palavra ela é manipulada muitas vezes para conduzir as pessoas a certas atitudes e certos comportamentos. Por isso que toda palavra que vem dos meios de comunicação, que vem das redes sociais, que venha por qualquer outra pessoa, por mais credibilidade que alguém tenha, nós devemos pensar bem o que motiva essas colocações. O que leva essa pessoa a agir dessa forma ao defender tal ideia? Nós não podemos aceitar nada pronto. Então por aí nós já percebemos que as palavras têm grande poder de influenciar as pessoas. E nós, quando repetimos algo que não refletimos, que não compreendemos, que não entendemos, damos força a essas palavras. Por isso que antes de propagar qualquer informação, qualquer ideia, temos que ter um critério muito certo, muito seguro de verificar o que há de verdadeiro nessas afirmações. É muito rápido hoje, nos leva realmente a compartilhar ideias, mensagens, pensamentos, valores, princípios, a um toque do dedo na tela do celular. Mas qual o impacto dessa mensagem naquele que vai receber? O quanto isso vai interferir na vida pessoal e coletiva? Então, meditarmos profundamente em tudo que nós ouvimos ou lemos e antes de propagar, antes de levar adiante, refletindo se realmente ali há algo que contribui para a formação das pessoas, que contribui para a formação e não apenas informação. É algo que devemos estar sempre pensando. Mas devemos nos preocupar também, principalmente, com as palavras nos nossos relacionamentos diários. Como disse anteriormente, nós criamos um mundo em torno de nós e uma imagem pela qual as pessoas passam a nos ver e a reagir de acordo com aquilo que nós falamos. Nós desencadeamos diariamente reações, principalmente nas pessoas do nosso meio familiar. Em nossas famílias, a palavra alcança uma proporção que nós não imaginamos. O quanto as pessoas podem se sentir apoiadas, fortalecidas, incentivadas por palavras dessas naturezas. O quanto as pessoas que recebem estímulos positivos através de afirmações amorosas, carinhosas, são motivadas a agirem positivamente. Muito comum no ambiente familiar, nós descarregarmos todas as nossas insatisfações. É muito comum no ambiente familiar, nós descontarmos em cima daquela pessoa que está do nosso lado, que nos acompanha a evolução, que faz parte da nossa vida, as nossas insatisfações, os nossos medos, as nossas incertezas. E muitas vezes fazemos isso de uma forma agressiva. Nós estamos cansados com o nosso meio profissional, estamos em casa e descontamos nas pessoas que estão ali as nossas insatisfações. às vezes com aquela agressividade que nós desejávamos endereçar a outras pessoas. Não é bom descontarmos a agressividade em ninguém, mesmo que a pessoa mereça, entre aspas, isso. Mas é muito pior quando nós descontamos em alguém que não tem nada a ver. Se estou infeliz com a minha vida, se eu não estou satisfeito com o que eu faço, a primeira reflexão que eu tenho que fazer é: ninguém tem culpa disso. Ninguém. Até quando aparentemente alguém é responsável por algo que nós estamos vivendo, em última análise, somos sempre nós os responsáveis. Porque tudo na base da vida do Espírito está as suas escolhas, as suas preferências, aquilo que ele decidiu em um determinado momento. Se hoje eu tenho deveres com os meus filhos, que são deveres pesados, eu optei por tê-los. Eu optei pelo comportamento que me levou a tê-los. Então eu não posso chegar para o meu filho e descontar nele dizendo: você me dá muito trabalho, você só me dá preocupação, eu me mato o dia inteiro para garantir o melhor para você. Veja, que amor nós estamos transmitindo nessas palavras? Quase nenhum. Embora o nosso sacrifício possa ser real, possa ser motivado por amor, ao dizer isso para uma criança ou um jovem, nós estamos muitas vezes criando nele a culpa de ele existir, como se ele fosse o responsável por nós termos aceitado a tarefa de sermos pais, mães ou responsáveis por eles. Então nós não podemos, no nosso ambiente familiar, com os nossos filhos, falar que eles são um peso para nós, porque eles não são. Na verdade, nenhuma pessoa que nós amamos pode ser considerada um peso. Não é. Cada pessoa que está ligada a nós é, na verdade, o nosso apoio para a evolução. Ainda que nos dê trabalho, ainda que nos dê desafio. Cada pessoa é, para nós, a grande oportunidade de elevação espiritual que nós desejamos. Porque através do amor, da renúncia, da dedicação que nós devotamos a essa pessoa, é que nós burilamos o nosso sentimento, é que nós nos transformamos, é que nós nos fazemos espírito mais elevado. É através do relacionamento. Muitas pessoas pensam que são as ações materiais da vida que fazem o espírito evoluir. É eu doar muito para uma obra essencial me faz evoluir. Mas Jesus ensinou claramente que não é o quanto fazemos, mas como. O quanto nos custa algo da nossa comodidade, do nosso bem-estar, do nosso sacrifício pessoal para ajudar alguém. E ali é que está a grande solução para a nossa evolução. É nos nossos relacionamentos, é naquela convivência. É quando nós estamos muito cansados e ainda assim nós encontramos a melhor palavra para se dirigir ao nosso filho, ou à nossa esposa, ou ao nosso marido, ou à nossa mãe, nosso pai, nosso irmão. É quando nós estamos ainda muito abatidos e enfraquecidos e ainda assim nós colocamos uma palavra de esperança naquele final de dia, é que nós estamos evoluindo. Porque é dali que vem uma força muito grande, que é desse amor e solidariedade, que vai se aprofundando progressivamente. É dessas relações que nós vamos construindo no dia a dia, de autoajuda, de autoauxílio, de companheirismo, de devotamento, seguido de momentos em que somente nós vamos nos dedicar a eles, porque eles estarão iludidos, estarão equivocados, mas em que nós vamos permanecer ali fiéis e leais a eles, é que nós vamos construindo essa estrada luminosa que é a evolução espiritual. É aí que nós crescemos verdadeiramente. É quando nós aprimoramos as nossas relações. E quando fazemos isso através da palavra pensada, da palavra analisada antes de ser pronunciada, nós estaremos agindo de uma forma consciente na nossa evolução. Daí a recomendação de tudo que falamos, de tudo que vamos dizer, pensarmos qual o alcance disso, qual é a consequência disso. Nós podemos, por exemplo, ter uma perda naquele nosso núcleo familiar. Alguém que amamos, pode ser até mesmo um animal de estimação, em que este ser partiu para uma outra vida. E nós podemos, por exemplo, diariamente sentir saudade, podemos sentir a tristeza daquela ausência, e nós podemos, por exemplo, a todo momento, ficar lamentando uns com os outros aquela perda. E tudo fazemos a lembrança e tudo trazemos à tona aquilo. Só que há momentos que muitas vezes fazer ressurgir uma tristeza pela ausência de alguém não é positivo. Então antes de, por exemplo, lamentarmos, podemos pensar: essa pessoa que acompanha comigo essa dor, ela é capaz de suportar a minha lamentação permanentemente? Ela é capaz de suportar eu fazer ela lembrar o tempo todo daquela aparente perda que a morte causou? Nós devemos refletir sobre isso. Refletir também se as nossas lamentações ou reclamações ou reivindicações para que certas atitudes, certos comportamentos mudem dentro do lar, se aquilo realmente é positivo. Há muitas pessoas que reclamam sistematicamente de tudo dentro do lar. Torna a vida do companheiro, da companheira, um tormento. É um exemplo do poder extremamente negativo que a palavra tem, em que nós vamos ficar o tempo todo usando de reclamações ou de lembranças infelizes de fatos ocorridos no passado, em que ficamos fazendo surgir à tona o tempo todo. E isso torna a vida da outra pessoa muito problemática. Veja, nós temos a oportunidade de, através de nossas palavras, fortalecer ainda mais o vínculo com alguém ou de dissolver esse vínculo, esses laços. Nós temos, a partir do que nós falamos, temos o poder de criar alianças duradouras, sólidas, que permanecerão pela eternidade, ou afastar definitivamente essas pessoas do nosso convívio. E isso se dá em todos os meios que nós vivemos. Através das palavras, nós podemos estar dando um direcionamento para a nossa vida. Posso estar agregando pessoas que vão me auxiliar nessa caminhada, ou afastando todos aqueles que poderiam me ajudar, que poderiam me apoiar. Por isso só nós já veríamos o grande poder por trás das palavras. É esse que determina a qualidade dos nossos relacionamentos, o que nós podemos esperar da vida. André Luiz, um espírito muito sábio, ele disse no livro Sinal Verde, através da psicografia do Chico, assim: você dominará todas as palavras que não disse, mas se subordinará a todas que pronunciar. Então, o que eu penso antes, o que eu analiso antes de falar, está sob o meu domínio. Quando eu falo, aquilo vai ter uma repercussão em alguém, em alguma circunstância da vida. Aquilo vai determinar na outra pessoa uma resposta. Nós poderíamos comparar as nossas palavras com aquela plantinha que produz uma bolinha. E eu acho que quase todos brincaram com aquilo na infância. Quando nós colhemos aquela flor do dente de leão, essa plantinha, nós assopramos e cada uma dessas unidades aqui, elas são chamadas de cipselas. Elas são um tipo de estrutura que a planta na sua evolução produziu para carregar a semente. É um exemplo de fruto seco. Quando essa cipsela ela vai, ela cai sobre o solo, ela germina e ela dá origem a uma nova planta. Essa planta ela alcança o mundo todo, porque ela viaja pelas correntes aéreas, passam pelos oceanos, e onde tem terra e temperatura adequada, essa planta cresce no mundo. As nossas palavras são como essas sementes. Nós não sabemos o alcance daquilo que nós estamos falando diariamente e o quanto isso repercute na vida das outras pessoas. Uma ideia, um conceito, um desabafo, uma reclamação. Mas temos que lembrar que as nossas palavras também têm um poder extraordinário de construir. A palavra de incentivo, de reconhecimento, a palavra de elogio verdadeiro, a palavra de orientação, a palavra que esclarece, a palavra que ilumina, essas têm um poder extraordinário também. Quantos de nós não fomos acalmados em situações extremamente tensas, de grande dor, por palavras consoladoras, por palavras que nos trouxeram esperança? Então as palavras, elas são um instrumento da nossa evolução incrível. É algo extraordinário e elas vêm desde o início da nossa evolução sendo lentamente aprimorada por nós. Os primeiros homens que habitaram o planeta não dominavam essa linguagem tão rápida, tão eficiente que nós temos. Inicialmente, o homem, ele emitia sons que não eram palavras ainda, e ele gesticulava muito e mostrava as coisas com a mão. É com o tempo e com intervenções no mundo espiritual que o nosso aparelho fonador começa a evoluir. Nós, à medida que fomos reencarnando as inúmeras vezes que estamos aqui no planeta, no mundo espiritual, ocorreram intervenções para que o nosso perispírito desse ao nosso corpo físico essa grande facilidade de comunicação pelas palavras. Porque elas teriam um papel importantíssimo. É através da palavra que nós conseguimos dar mais sentido às coisas que nós aprendemos. É através da troca de informações, do diálogo, é quando eu verbalizo alguma coisa que eu consigo compreendê-la melhor. Por isso que muitas pessoas têm a grande necessidade de falar, por exemplo, dos seus problemas, para poder entendê-lo. E precisa ouvir de alguém, um terapeuta, alguém que aconselha, algo que ajude a pessoa a ter mais entendimento sobre aquele problema que ela vive. Ao mesmo tempo, a palavra nos levou a desenvolver a capacidade de pensar continuamente, o que é um atributo nosso como espírito em evolução. Então a palavra, ela está na base da nossa evolução. Aprender a dominá-la, conhecê-la, saber usá-la e usá-la com sabedoria é algo decisivo para que nós possamos evoluir mais. Precisamos urgentemente descobrir o que fazer para melhorar essa capacidade. Porque muito do que nós estamos falando diariamente, nós não sabemos o que está acontecendo. Nós não sabemos os dramas que envolvem pessoas e nós, através da palavra, emitimos julgamentos. E fazemos reclamações, e xingamos, e usamos expressões pesadas em relação a outras pessoas. E nós não sabemos o que isso pode produzir. Chico Xavier tem uma história marcante na sua vida, mostrando como a palavra é importante. Ele, numa certa ocasião, estava saindo, ia para o seu trabalho profissional, e uma senhora queria muito conversar com ele. E o Chico, então, muito apressado, preocupado de não chegar atrasado, atendeu ela com aquela gentileza típica dele, mas disse que no final do dia conversaria com ela melhor. E aí ele se despediu e foi embora. Foi quando, no meio do caminho, Emmanuel aparece para ele, o seu benfeitor espiritual aparece para ele, dizendo, olha, volte lá e atende essa senhora. Ela precisa conversar com você. E ele voltou. Conversou, dialogou com a senhora, acabou se atrasando, mas retornou à sua caminhada. Foi aí que Emmanuel novamente disse para ele, vire-se, Chico, e veja o que está acontecendo. E ele pôde então presenciar um fenômeno extraordinário. Ela dizia, vai com Deus, Chico. E esse vai com Deus era carregado daquele sentimento de ter sido tão amorosamente atendida por ele. E esse vai com Deus, emitia ali jatos de luz em direção a ele, Chico. É aí que Emmanuel conclui para ele a lição. Imagine se ela dissesse, vá com o diabo. O que viria até você? Por aqui nós já começamos a perceber que as palavras, elas têm a capacidade de endereçar algo que está além do som. Quando nós falamos e carregamos as nossas palavras com os nossos sentimentos, com aquilo que nós somos capazes de sentir e pensar em determinado momento, essas palavras, elas dão força a essa ideia. Elas dão um direcionamento. Elas acabam, de uma certa forma, carregando tudo aquilo que nós somos capazes de produzir pelo pensamento. Então, por exemplo, nós vivemos numa sociedade, numa cidade, com muitos problemas, em que há atritos permanentemente, há conflitos permanentemente. E nós muitas vezes estamos xingando as pessoas no trânsito, estamos muitas vezes ali reclamando de uma forma agressiva em relação às situações, às pessoas. E estamos ali projetando não apenas xingamentos e palavras chulas, nós estamos também carregando com toda essa energia ou com todo esse fluido que nós somos capazes de exteriorizar. Então as nossas palavras, elas vão se somar a toda uma rede de influências que existe espirituais na sociedade. Há todo um conjunto de ideias, de pensamentos. Há ambientes que são tão sobrecarregados de reclamações, de palavras de natureza inferior, de conspirações, que esse ambiente pode ser percebido por algumas pessoas mais sensíveis como um ambiente ruim, um ambiente que causa mal. Há lugares que nos entramos e nos sentimos sugados, exauridos, porque ali há muito pensamento e muita conversação de natureza inferior. E isso provoca nas pessoas mais sensíveis essa percepção. Mas em todos, até quem é insensível, esses pensamentos estarão influenciando. Estarão criando uma atmosfera deprimente, pouco produtiva, pouco motivadora para o bem. Por isso que nós devemos estar sempre fugindo da conversação de natureza inferior. Que não quer dizer que nós vamos parar de analisar o que está errado, não quer dizer que nós vamos deixar de apontar onde há necessidade de correções, mas que isso tudo seja feito com equilíbrio, com uma análise criteriosa, que não sejam julgamentos levianos, superficiais, que não pensemos em atacar o ser humano por causa das suas ideias equivocadas ou pelos seus erros. Muitos desejariam, quando falam dos problemas, das situações, que as coisas ruins acontecessem para aqueles que são os causadores. E ao desejar isso, nós estamos imprimindo nas palavras algo negativo, algo nocivo, que vai alcançar aquilo que estiver receptivo, que vai alcançar aquelas pessoas que se tornarem vulneráveis. Nós temos que pensar e meditar muito, porque nós estamos, de uma certa forma, favorecendo a evolução do planeta ou não, a partir do que estamos pensando e falando diariamente. E estamos fazendo com que isso tenha um alcance que nós não sabemos até onde vai. Uma certa ocasião, os fariseus chegaram próximos a Jesus e perguntaram: por que que os discípulos não lavavam as mãos como era recomendado pela lei mosaica? E Jesus sabia que eles estavam muito preocupados com as questões exteriores da religião, com uma pureza imaginária que mãos não lavadas poderiam contaminar espiritualmente o alimento, tornando-o inadequado. E Jesus sabia que a intenção deles era maldosa também, porque queria ver e mostrar um erro na condição dele mestre, não orientando os discípulos. É quando Jesus traz um ensinamento inesquecível sobre as palavras. Ele dizia então para eles que não era o que entrava pela boca que tornava o homem puro, mas sim o que saía pela boca. O que que sai pelas nossas bocas diariamente? As nossas palavras. São elas que são capazes de determinar espiritualmente as consequências que nós vamos obter na vida. São elas que estão, de uma certa forma, moldando e conduzindo a nossa existência. São elas que tornam as nossas vidas impuras. Então, que Jesus nos abençoe a todos, que os ensinamentos desse mestre extraordinário possam nos inspirar a conduzir bem as nossas palavras. Muito obrigado a todos.